Alô, garotada. Chegou o contador de histórias. Eu espero que vocês estejam estudando bastante, tirando boas notas na escola, agradando ao papai e à mamãe. Hoje eu vou contar uma das mais lindas histórias de todos os tempos. Produzindo um estudo profundo sobre um assunto enfático, a teoria maquiavélica produz efeito esperado e fim trágico. Em regime de resistência, sem crença, sem imunidade à doença, descendência, sem aparência, decadência plena de nossa ciência. Durante acontecimentos históricos de nosso passado de glória, notáveis personagens ficaram de fora de nossa rica história. Agora lá fora, pensando bem, é mais interessante do que esse tititi do professor falou, perdi a chance. Zero na prova, reprova, prova, mais um idiota pra fossa. Escolha seu caminho agora, cola, colabora com a nota. Dentro da sala, tirando boas notas da escola. Dentro da sala, dentro da sala, dentro da sala. Tirando boas notas da escola. É fundamental deixar claro que a questão comportamental interfere nesse longo processo de destaque, se difere mesmo sem cash. Mesmo que na escrita eu diga frases bem conhecidas, sua postura elitista não conjumina com a minha ética crítica. Me eleva em espírito pra enfrentar os meus conflitos. Meio confuso e abatido dentro de um labirinto, procuro o caminho. O que se demonstra, fragilidade em meio à mudança, a esperança de uma criança quando se vê em cima de uma balança. Obviamente, eminente, quando se fala em desenvolvimento, acredita em você mesmo, não perca a chance, não tenha medo. Dentro da sala, tirando boas notas da escola. Dentro da sala, dentro da sala, dentro da sala. Tirando boas notas da escola. Você tirou A. Do jazz unifica e fica cada vez mais forte.